course, push way left for 10-3-0-5. 10-3-0-4, change. Lima 2507, sem identificação, chegada a TPP ônibus, se mantém no Rio 130, reduza para 250 mais, 250 mais. Informe a sétima de passageiro e baixe, se possível, com a natureza da emergência. Então, ela está sendo acompanhada por dois médicos agora. Eu estou com o nome dela, está no assento de 28 séculos, 24 anos, Winsley da Silva, está vomitando, pressão alta e passando mal. Vocês confirmam se ela é o nome do passageiro? Copiado, chama número 250, será prestado aqui. Está marcando a velocidade. Deixa. Número 230, controle. 230, mais outra. Confia em procedimento para executar, ele é secretário de número 230. Ah, o Zulu que está na X, né? Deixa. Toma presente e vou para o Pitler, para o ideal 055. Se possível, com velocidade máxima. Toma presente para o Pitler e voa na máxima. Desça para 3 mil pés sem restrições e ajuste no 020. 3 mil pés sem restrições, o voo no 230. Número 250, desça para 1 para 1.0. Número 20, 1.0. Poderia voar na proa de TPIP? Super obrigado, TPIP, deixa o número 250. Com velocidade que mantém? Está por enquanto com 270 mais. Tem que ter condições de manter a pressão de velocidade com uma esperança de pizza? Tem bastante. Graças pela colaboração. Número 230, vou usar. 230, vou usar. Rádio Angaruna, na escuta. Segura 230, desce para 2500, tem cruzado o procedimento, reporta estabilizado. 2500, reportado estabilizado, o voo 230. Xena 950, desce mantendo a nível 090. 090, desce 0. Vamos lá, vai realizar o LHC X-Ray da 28. Sim, Xena 950, confirma. Guardião 01, Central Norte, transfere controle em 2019. Central 08, Guardião 01. Transmênia 3, como tráfego à direita de aproximação, mapa Terra 50, afastando Central Norte na área de circo de decolagem. O centro 280 graus, 03 mais, decolagem autorizada. Recebido o tráfego, autorizar a decolagem a 2833. Negativo, 060, 9250. Decolado às 4-1, mantém a réplica 2500 pés, no controle 1-2-0-2-8. Mantém a prova 2500 pés, controle 2-0-2-8, na 3663. Por favor, bom dia, está na 3663. Está na 3663, contato radar na decolagem, saída Argo, nível 300. A saída autorizada foi Tambo 1. Pista 28, mantendo pronto até 2510. Após a altitude esquerda, a direita necessitaria a saída. Está conforme as instruções de manter pronto até 2500, vou ir direto em Sango, restrito por uma centena, 3 almilhas. São 3663. Esquerda por onde Sango, restrito 100 até 3 almilhas, na 3663. Aguarde o chamatão 118 do sinal 95. 295 para estabilizar. Chamando 250, você traduz 1510, está autorizado o ILS Oxway, o ponto estabilizado. Gente, fogo autorizado, pista 28, vento 2, 00 graus com 3. Gente, livre pouso, o voo 23. Tá 3663, sobre 73 à direita, pro 2190. Realmente eu não fico feliz. Gente, livre desvio, vento 3663. Autorizado desvio, vento 3663. Continue a aproximação, aguarde pista livre, ajuste 1020. Aproximação, 1230, salva as 4,6, libera a esquerda, detecte 3 Delta, 121, décimo 9. Ponto autorizado, pista 28, vento 240 graus, 059. Para o Salvador, muito bom dia, esse é o 3726, informação Romeu. 3726, senhor, identificação, estudada por Tituana, disse manter o nível de voo 150. Esse é o 150, o 3726. 3726, tráfego 1 hora, tráfego da companhia, 40 níveis, vamos subir a este, Mantenha o visual no 40 no 2320. Ciência para 3623. Tá 3663, uma oposta. Próximo da companhia, cruzando 245, descendo até a região 150 ou 2320. Tráfego 3663, possibilidade do procedimento ser o ILS X-Ray? Sim, sim, com 37 Emergência cruzada no céu, 50 no pé à esquerda. Chama o céu no 11º decimal. Confirmar a pista molhada? Negativo. Pista não está molhada, de pé à esquerda, chama no 209 só. São 3663, autorizado a subida para 300. Autorizado a subida 300, 03. São 3766, eu mantenho o de volta. Vamos ver. Autorizado para nível 120. Ao 120, só 3726. São 3663, chame o centro de justiça, 28.35. Centro de justiça, 28.35, bom dia, tá 3.30. Bom dia. Salvador, bom dia, são 3896, informação, meu. São 3896, senhora identificação, senhora Pupipiona, nem se mantém o nível 1 ou 2-0. Se mantém o 1 ou 2-0, são 3896. 3896, eu dirijo para 2509. 2509, para 3896. 3726, autorizado já o Sérgio, 362. Direto 362, você apreciando esse mês. Azul 5196, senhora de identificação, chegada do Pipiolo, desce aí, mantenha nível de voo 120. Pode prosseguir na descida, doutor 3720. 3720 acima, desce para 2510, autorizado em ILS 68, pista 28, reporta estabilizado. Antigo, desce a 2500, reportaria estabilizado, ILS X-Ray, o TAM 3720. Azul, restaura o radar, motivo 3947, 2613, 0104, 2613, informação do Romeu. Segundo 3104, senhora da edificação, chegar a Pipiolo, reduz a velocidade para 250 nós, desce 509, esse mantém o nível 130. 130, respondendo para 2509. 1 milha e meia, pro Serra Vida 364. 726 avistado, povo autorizado, pista 28, 250 graus, 0629. Sobre posto, pista 28, 137, 26. Continua a aproximação, Panamá 323, cancelada a instrução, subo para o 390. 360, 6323. Eu vou estrechar essa controle, Guardião Verona. Segue patrulhamento até Itapuã e aguarda novas instruções, Guardião Verona. Autorizado até a prosseguência da Parra, passe para o cruzamento, ajuste 1020. 1020, Pavão, Serra Calheta, Tomar para a Cruz. Oi, Salvador, Guardião. Guardião Verona, prossiga. Realiza patrulhamento até o farol do Itapuã e posteriormente chamar para a Cruz. Realiza um patrulhamento na área do portão de Tinta. Ok, após finalizar o patrulhamento aí na área de Itapuã, ele pode parar o cruzamento. É para parar Itapuã, ou não? Zero. 120, voo 1093, chama o centro de justiça, número 18, 35, 35, obrigado, bom fim de semana. Valeu. Serra Charlie Eco, cruzar a pista 17. Prossiga táxi via Quebec, Mike Lima, na Lima, mantenha a posição e chame novamente o 2129. 3129, na sala de 1, libera a esquerda, antes da Alfa, mantenha a posição e chame o 2129. Espera, antes da Alfa, 219, Tan 3, 2196, pode ir. Salvador, bom dia, Lua 1699. Interzata Bravo, prossiga. Já copiou? 1219, então. Salvador, Lua 1699, bom dia. Lua 1699, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero. Vento, corrija, pista 28, vento 220 graus, 04 mais. Sobre a clara, interzata 22, Lua 1699. 3896, né? Escuta. Gol 9619. Mantenha a pressão abaixo de iniciar a decolagem. Mantenha a pressão, gol 9619. 5196, continue a pressão abaixo de pista livre. Amém, 119, decolagem autorizada, pista 28, vento 240 graus, 0619. Pista decolagem 28, voo no 69. Cessionado, Fox, Sierra Fox, chame para o táxi. Guardião 01, mantenha vertical de Itapuã e repete o eixo de decolagem da pista 28, que está com tráfego iniciando decolagem da presente. Guardião 01, no litoral, décimo de Itapuã. Posto 18, vento 240 graus, 09. Posto 18, azul 5, 1, 9. Voo 6119, decolado, azul 5, chame contra a vista da Duna, 20, 08. 08, 09, bom trabalho. Salvador, 1-6-1-9-1-4-0-0-10, bom dia. Gente, 2171, mantenha a posição e aguarde. Sim. Ana Cruz 94, chama a torre, frequência 118, do sinal 95. 18 ou 95, vou acelerar, vai. Pro 240, 10 milhas, teve essa formação. Oi, nome da Ana Lara, autorizado, Dudu. Obrigado, Ana Lara. Você, 1-9-3-9-4-2-9-3-2-2-2. Gente, continua aproximando, aguarde pista livre, 1-3-9-4. Continua aguarda, 1-3-9-4. 1-5-1-9-6, no solo 1-7, libera a esquerda, mantenha a posição antes de ingressar no taxi real, fechando 1-2-1-2-9. Dia 120, prossegue via pro voo 1094. 694, pouso autorizado, pista 28, vento 250 graus, 079. 4000, com 1020, voo 1094. 4, autorizado, pouso 22. Guardião 01, aguarde para escutar o cruzamento, que eu estou com trégua na concessionária do Andrés, pode ser autorizado. Pode autorizar a cruzar o eixo 1735, já vai cruzar. Vou seguir para o setor de lado de frente, confere. Confiro, se eu cruzar aqui o 1735, eu consigo fazer tudo aqui, eu estou guardando. O cruzamento da chanela 35 está autorizado. Prato. Portal Ego 1 no 619, pode voar, tópico. Delta Oscar, arquivo Lima Uniforme. Ego 1 no 619, aguarde a coordenação com o Centro de Justiça. Aguardo, obrigado. Meu nome é autorizado, direto do óculos. Tóquio, voo no meio, não é? Voo 2171, autorizado a Nery manter, pista 28. Eu mandei o voo 2171. Romeu, Mike, Eco, Juliette, prossiga. Deixa pra ver. Vai passar cruzando e na vertical do local o guardão do voo. Vai, direto rotatório, acione transponder 0141. 394, no solo 19, libera a esquerda. Antes da última, tem a posição, chame no 21, decimal 9. Libera esquerda, bastante, depois 1, 2, 8. Pede, copiada. Eu vou ficar de portão, guardião 01, para o regresso ou afastamento. Vou voltar na vertical de portão, guardião 01. Espaço, a bordo, pronto para o táxi. Autorizado o táxi. Chame para o cruzamento pista 75, Papa Meu Seat, olha, qual é o seu Papa Tango, Fox Seat, Fox Trot. João 01, mantenha essa frequência, forte para o vertical de portão. Mantenha a sua escuta, reportará na vertical de portão, guardião 01. 2171, o helicóptero cruzou o eixo 1028, mantenha a direita, 510, setor norte do aeródromo. Aguarde para a decolagem. Sim, estou voltando. Delta Bravo, acionamento atrasado, aposta para o táxi. Foxtrot, CA Foxtrot, cruzamento autorizado. Na Taxi Lima, mantém a posição antes do pátio 1 e chame o solo novamente para o cruzamento do pátio principal. CA Foxtrot, CA Foxtrot. O 2171, vento 2,40 graus, 8 nós, pista 28, após decolagem manterá a reta, decolagem até cruzar 2.500 pés. Após cumprir pressão subida ação, voo concluído pela esquerda, decolagem autorizada. Esse livro de decolagem, mantenha a forma 2.5. Guardião 01 no portão. Mente, mantenha sua frequência, chame para o regresso, guardião 01, tenha contato visual no seu tráfego. Muito bom. Bravo 04, o QB, táxi autorizado, chame para ingresso, pista 17. Chama o controle agora, sequência 1, 2, 0, decimal 8, 0, 2, 0. 2, 0, 0, já. 171, decolando, se escuta boa. 2171, contato radar, siga para missão de voo 360, via saída só 1. Via saída 360. Voo 1619, chame o centro de exercício, frequência 128, decimal 35, alterne 125, decimal 1. 2235, 25, 1, Voo 1609, bom trabalho. Mais Foxtrot. Taxa 3 à minha esquerda, antes do pátio 1, chame só novamente o 1209 para o ingresso do pátio principal. Foxtrot, Foxtrot. Alinhado, pronto, 7, Alinhado. Papá Romeu, 7, Alinhado. Pista 28, vento 260 graus, 629, decolagem cruzada. Decolagem, Papá Romeu, 7, Alinhado. Gente, Papa Papa Índia Delta Bravo. Reporte aliado pronto, sentido 17, a partir da intervenção. Eco, decolado aos 25, mantenha presente para até cruzar 2.500 pés. Chame o controle agora, 120, decimal 80. Fato é pronto, é 5.500, 2080, com controle, Papa Romeu 7. É 2.500, que é 2500. 2500, ok. Gordão Amador, bom dia, gol 2065, se aproxima do ponto de espera da 28 e está pronto. Gente, atingir, mantenha o ponto de espera. O gol 2065, pista 28. Vai, mantém. Seguir o contato na base, vou para nível de voo 340, via saída Elefa 1 Bravo. Elefa 1 Bravo, o 340, a forma do certo Elefa. O 2501, 8 nosso pista 17, partida de exceção.